What's free to you? What's what free to me? Yeah. Same thing it is to you. You tell me. No, you tell me. No. It's just a feeling. It's just a feeling. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. Shadow, chilling girls. This is a roundup. This is a low flying panic attack. Sing a song with sixpence ago. Olá, amores da nossa vida, estamos começando mais um Data Music. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba, oi. Estamos aqui na Sens hoje para falar. É o primeiro Data Music onde todas as músicas são de um mesmo artista, né? É o primeiro de muitos. Aguardem. Sim, o episódio de hoje é o nosso, ou meu talvez, tributo ao Radiohead, essa banda maravilhosa que tá aí já há... Eu tô, inclusive, muito chocado, porque uma coisa que eu não sabia, eu não tinha a data certa, mas eu descobri que o Radiohead foi formado em 1985. E eu tô muito chocado, que eu acabei de ler isso também. Muito chocada. Então, uma banda que tá aí já há 32 anos, né? Fazendo música que ninguém entende. E. Inclusive, a audiência do programa hoje é zero, né? Mentira. Talvez tenha o Igor só ouvindo. Beijo pro Igor. E. Enfim, a gente vai ouvir aí várias músicas do Radiohead, contar algumas historinhas. E eu só queria só deixar todo mundo um pouco alerta que talvez não tenha tanto hit assim no programa de hoje, porque eu sou daqueles fãs bem indie, bem chato, né? Do Radiohead, que gosta de tudo que todo mundo não gosta. Sim. Sou eu. Mas no fundo vai estar tocando... Adivinha o que tá tocando no fundo, Roba? Mentira, gente! Radiohead? É! Que banda! Então deve ter uns hits perdidos aí no fundo, não sei. Eu joguei aqui. E, Roba, aonde que as pessoas vão pra me xingar por esse episódio sobre o Radiohead? Elas mandam um e-mail pro falecomdatamusic@gmail.com ou no nosso Facebook, que é Data Music no Face. Mas não xinga não, gente. Manda só beijo. Não xinga não, pô. Deixa eu gostar das coisas que eu gosto. É, gente. O que que tem? Né, o Roba vai fazer logo logo o programa dele sobre o Ramones, então já imagina. Aí, né? Que ninguém vai ouvir mesmo, né? Eu acho que vai, eu acho que Ramones é um pouco mais popular. É, talvez. Mas eu vou tocar só B-sides. Amo, amo, amo. É assim que tem que ser. Bom, essa primeira música que tocou aí na introdução foi Burn the Witch, que é do último disco, né, do Amon Shaped Pool. E é, como vocês perceberam, uma versão ao vivo de Burn the Witch, ao vivo no Lollapalooza de Chicago desse ano. É desse ano? Deixa eu só dar uma conferidinha. Do ano de 2016. Aqui. 2016, obrigado. Sim. Roba. Roba sabe mais que eu. E por que que eu pus uma música ao vivo, Roba? Porque o Radiohead ao vivo é maravilhoso. Obrigada. Sim. Que bom que você concorda comigo. É, de fato, o Radiohead ao vivo é maravilhoso e sempre é, principalmente nos últimos discos, as versões ao vivo sempre são muito diferentes do CD, né, da fitinha. Já tem algo em comum com o Ramones, tá vendo? Exatamente. Que é muito mais legal ao vivo. Exatamente. E Burn the Witch, por exemplo, ao vivo é só as guitarras mesmo, sem aquele arranjo de cordas que tem na versão de estúdio, e eu acho 354,3% melhor. Mas aí é minha opinião de fã, né? Enfim. E, bom, como eu falei, Radiohead foi formado em 85, a banda então é liderada pelo esquisito do Thom Yorke, que canta, toca guitarra, piano e tudo que aparecer pela frente, dança bastante atualmente também. É. O Johnny Greenwood, que é a grande mente musical por trás do Radiohead, que é guitarrista, toca teclado e vários outros instrumentos que eu devo falar mais pra frente se eu lembrar. O Ed O'Brien, lindo, maravilhoso. Né, aquele homão da porra que toca guitarra e canta, o Colin Greenwood, que toca baixo, e o maravilhoso do Phil Selway, que toca bateria. E aí depois apareceu uma outra pessoa aí que eu vou falar mais pra frente, mas o Radiohead em si é esse. E eles trabalham aí com o produtor Nigel Godrich desde 94, né, grande parceiro aí da banda, produz tudo desde então. E eles estouraram em 92, quando saiu o single de Creep. Se você quiser ouvir Creep, esse não é o programa pra você, tá? Não que eu não goste, eu amo essa canção. Sim. Mas a gente já tocou no Data Music número 1. É verdade. Né? Uhum. No episódio sobre plágios. Porque o Radiohead foi acusado de ter plagiado The Air That I Breathe, do Hollies, pra fazer Creep. Então, ouve lá nosso primeiro programa pra lembrar essa historinha. E aí, o que, que aconteceu com o Radiohead? O Radiohead meio que caiu no grande pacotaço do Britpop do início dos anos 90, né? Então, pra algumas pessoas, inclusive pra crítica musical e pra MTV, o Radiohead era tipo Blur, Oasis e essas coisas. É verdade. Porém, não. Né? Sim, mas a impressão era essa na época, né? A impressão, né, era essa. Total. E a banda até meio se portava assim, um pouco, né? É um pouco de culpa deles também, só que aí chegou uma hora que eles pararam e falaram, não, não é bem assim. Em 90 e... Ai, eu sempre esqueço as datas, ainda bem que tá aberto aqui. Em 95. Em 93 eles tinham lançado o Pablo Honey, que é o disco que tem Creep. Em 95 eles lançaram o The Bands, que é um disco maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Que ainda tem um pouco dessa vibe mais Britpop mesmo. Eles ainda faziam músicas normais. Músicas. Músicas, exato. Músicas normais, acho que é o que melhor descreve aí o Pablo Honey e o The Bands. Só que o The Bands já era um pouco mais melancólico, né? Tinha Fake Plastic Trees, tinha Street Spirits, aquelas músicas bem pra baixo. Que eu acho que foi a partir daí que o Radiohead começou a ter essa fama de banda depressiva, quando na verdade eles não são, né? As pessoas ouvem No Surprises, por exemplo, que tá tocando no fundo agora nesse momento, e costumam classificá-la, por exemplo, como uma música muito depressiva. Talvez seja um pouco, mas as músicas do The Bands têm uma carga melancólica muito maior do que qualquer coisa que eles tenham feito depois. Só que aí veio, em 97, veio o grande pulo do gato, que foi o OK Computer, né? Que completou 20 anos agora. Saiu até esse disco aí, o OK Not OK, que é para comemorar os 20 anos, que vem o OK Computer remasterizado, todos os lados B de single, umas tipo, músicas... 200 discos, né, vem? É umas músicas inéditas bem ruins, enfim, que a gente percebe porque que eram inéditas, né? E acho que foi a grande transição aí do Radiohead de banda mainstream, fadada a morrer com o fim do Britpop, talvez o Radiohead nem existisse mais hoje se ele tivesse continuado fazendo a mesma coisa, para um som mais abstrato e experimental, né? Então, as músicas do disco, elas passam a tratar de temas um pouco mais relacionados aí a consumismo, alienação social, isolamento emocional e problemas políticos. E acaba sendo interpretado, aí, como disse a Wikipédia, como um grande insight aí de como que seria o mood do século XXI. Né? Isso em 97 estava quase lá. O disco vendeu mais de 6 milhões de cópias. Apesar dele soar assim, as referências do disco são bem normais, assim. O Tom York falou que ele se inspirou muito em Beatles, PJ Harvey, para fazer o disco, mas também teve muito do Miles Davis e do estilo do Crouch Rock. E as letras muito baseadas em escritos do Noam Chomsky, do Eric Robinsbaum, enfim... E tem muita coisa legal nesse disco. Acho que ele realmente tem essa coisa do século XXI, que hoje talvez ele possa parecer muito datado, né? Acho que em termos de letra e tal. Mas ele refletia, ele tinha aquela coisa de ser muito moderno para 1997. E você, quanto fã, consegue perceber referências dessas bandas nesse disco, talvez? Sinceramente, não. Eu ia falar isso. Não. E eu nem preciso ser tão fã pra saber. Eu acho que o Radiohead não parece com nada. Exatamente. Por mais que eles tenham essas referências, não significa que eles reinterpretaram ou usaram aquilo muito claramente. Uhum. Eu não consigo enxergar ali referências também. São... Na banda em geral, na verdade. Não nesse disco. Na carreira toda, né? Uhum. É, realmente, acho que é uma coisa bem, bem única mesmo. Poucas bandas são assim, inclusive, na minha opinião. Bem poucas. É, né? Porque sempre, a maioria das bandas a gente sempre pensa, nossa, isso me lembra muito tal. É. Né? Tem muita banda que lembra Radiohead, uhum. Mas Radiohead não lembra muito bem outras bandas. É verdade. Né? E foi muito legal também as várias mudanças aí de como a banda fazia música nesse disco. Então eles passaram a usar instrumentos diferentes. O Johnny Greenwood passou a tocar mais teclado. Tem muito piano nesse disco. Tem Mellotron, que é não é nem um sintetizador, é um sampler que as bandas de progressivo usavam nos anos 70 para simular arranjo de corda. E, aliás, o OK Computer foi considerado por muito tempo um disco de rock progressivo, mas assim, nada a ver, né? Eu que gosto de progressivo talvez seja uma das únicas pessoas que ainda gosta. Mas isso cai nisso que a gente acabou de falar, né? Como é uma banda que não se parece com nada, é difícil de classificar. Eu não consigo falar, ah, é uma banda de rock, ah, é uma banda. É uma banda, somente. É, eu diria que é uma banda de rock, acho que é inegável que eles fazem rock, mas eu não ficaria procurando subestilos, sabe? Tipo, é um rock... Mais progressivo, experimental, progressivo, não. Norueguês, sabe? Tipo, não dá pra ficar encaixando em tanta caixa. Eu também acho, assim. E tenho até preguiça de pensar, na verdade. Exato, eu acho que é bem isso. Bom, então vamos ouvir aí quatro músicas deste grande petardo... que foi o OK Computer. A gente vai ouvir quatro musiquinhas aí, começando com... Eu falei que não ia tocar hit porra nenhuma, né? Mas a gente vai começar com uma música que foi um grande hit na época, que é Karma Police. Vamos lá. Music. Oh, difficult to concentrate. Meet the boss, meet the wife, everybody's happy. The sky's California. Data Music. Saints. A gente ouviu então aí quatro músicas do OK Computer: Karma Police, começando, depois Lucky, desculpa, fãs, alô. Depois Palo Alto, que na verdade não é uma música do OK Computer, é um B-side de algum single do OK Computer, que agora eu não lembro qual é, e que é uma música que guarda aí um pouco de... A gente estava conversando aí o Rob aqui, que guarda até um pouquinho de semelhança ainda com algumas músicas do Pablo Honey e do The Bands, total, né? Essa coisa mais rock and roll, mas já tinha ali os barulhinhos que categorizam o jeito do Johnny Greenwood de tocar guitarra, principalmente do OK Computer, pra frente. E encerramos com Paranoid Android na versão que eles. Na versão ao vivo, na verdade, que é da apresentação deles no programa do Joe's Holland, lá da BBC. Maravilhoso. Que sempre, foda demais. Né? Sempre leva bandas maravilhosas. É uma apresentação de 97, na época que eles lançaram o OK Computer, e assim. É muito provável que eu conheça todas as versões ao vivo de Paranoid Android disponíveis no YouTube. E eu acho que essa é a melhor. Podem procurar lá no YouTube, Paranoid Android, Joe's Holland, 1997. Bom, uma coisa também muito interessante sobre o Radiohead é que eles têm muitas músicas, né, que não entram nos álbuns oficiais, que acabam sendo lançadas como lado B de single, como foi o caso de Palo Alto, que a gente ouviu agora, ou então que são lançadas como singles de fato e que não estão necessariamente dentro de um disco. Eles fizeram também algumas coisas para trilhas de filme, ou então eles vazam aí algumas músicas discretamente em sites e coisas assim, para fazer aquele burburinho gostoso. Coisa que eles fizeram muito agora nos anos 2010 pra frente. E que não necessariamente vão estar depois em algum disco. Então a gente vai ouvir agora algumas músicas aí nesse esqueminha aí. A gente vai começar com Pop is Dead. Que é maravilhosa. Que é maravilhosa. O Roba tava falando do clipe. Fala aí, Bi, enquanto eu tosso. Maravilhosa, né? E engraçado, né? Isso que você falou. Eu sempre me perguntava, não agora, que agora eu sei, não hoje, porque eu já sabia um pouco antes, de que disco era essa música. Eu nunca consegui descobrir. Pois é, a resposta é nenhum. Porque na época, eu lembro, quando eu gravava os clipes do lado B, por exemplo, e sempre passava essa música e não tinha informação, não tinha internet, né? Naquela época, eu sempre ficava sem saber e tal. Mas essa música é bem foda e o clipe é bem foda. Essa música é realmente muito, muito maravilhosa. Depois a gente vai ouvir Talk Show Host, que é da trilha do Romeo and Juliet, do Baz Luhrmann, que é aquele filme com o Leonardo DiCaprio, sim, com a Claire Danes, aquela bomba. Então, é isso aí. E não só Talk Show Host, mas outra música do Radiohead tá nesse filme. Porém, não na trilha, que é Exit Music for a Film, que a gente tocou no Data Music número 2, uh-huh, de covers, né? Mas não é o pior filme do mundo que contenha uma música do Radiohead. Qual que é? Tem Fake Plastic Trees, no Bruna Surfistinha. É verdade, bicho, olha isso, eu tinha esquecido. É bizarro, né? Sabe outro filme que tem música do Radiohead? É Verônica Decide Morrer. Crepúsculo. É. Qual que tem Verônica Decide Morrer? É Everything in Its Right Place. Em Crepúsculo é 15 Steps, né? Crepúsculo acho que é 15 Steps. Que termina com essa música. Oi? Gente, é verdade, eu tinha esquecido disso. É. Que loucura. E Exit Music for a Film, ela toca nos créditos finais de Romeo and Juliet, mas o Radiohead pediu pra não incluir na trilha do... no CD, né, da trilha. Porque acho que tava as vésperas aí de lançar o OK Computer, uhum, alguma coisa assim. Algum bafão desse. Depois a gente vai ouvir The Butcher, que é parte de um single aí, né? Foi The Butcher e Super Collider, que foi lançado pro Record Store Day de 2011. Que é aquele evento mundial, né? De lançamentos exclusivos que você só pode adquirir em lojas de disco e tal. Teve esse single aí em 2011, foi gravado na mesma época do King of Limbs, e a gente vai terminar o bloco com a música que pra mim tem o melhor título de, caralho, de música besta. De uma música do Radiohead, que é The Amazing Sounds of Orgy, que é B-side de Pyramid Song, que, enfim, vamos ouvir aí, são quatro canções de momentos razoavelmente bem distintos aí da história do Radiohead. Então, bora lá. Data Music. I know Papa's dead, long live Pop. It died an ugly death by Black Cadillac. And now you know, I guess you know where. And now you know, you realize. I know Papa's dead, it just gave up. We raised the dead, but they won't stand up. And radio is summoning out love. And now you know you're gonna die. This message for us. want to. I want to be someone else, so I'll explode, floating upon the surface for the bird, the bird, the bird. You want me? Yes, yes. Ouvimos aí então Pop is Dead, depois Talk Show Hosts, depois The Butcher e depois The Amazing Sounds of Orgy, que o Roba não conhecia e já é a música preferida dele, do Radiohead. É uma orgia mental, né? Que eu acho que o Tom York deve ter bastante, inclusive. Desculpa, gente. Chutei o microfone. Eu acho, viu? Bom, depois do OK Computer, então, o Radiohead lançou 3 grandes álbuns. Então, o Kid A e o Amnesiac, que são 2 álbuns complementares, foram gravados juntos, inclusive, no mesmo período, e que são marcados pelo extremo aí da experimentação, tanto experimentação eletrônica quanto experimentação com o jazz, por exemplo, né? Eu acho que The Amazing Sounds of Orgy mostra isso bastante. E acho que 93% das músicas desses discos, elas não são reproduzidas fielmente ao vivo, igual ao disco, simplesmente pelo fato de ser impossível, né? Sim. E isso que é muito legal no Radiohead, é a forma como eles retrabalham a música pra poder tocar ali ao vivo. Hoje tá bom o negócio aqui, viu? E depois eles lançaram o Hail to the Thief, né? O Kid A é de 2000, o Amnesiac é de 2001, e o Hail to the Thief é de 2003. E o Hail to the Thief, ele foi pensado aí por algumas pessoas, visto, na verdade, como o Radiohead tentando reviver ali o que eles faziam no passado, um som um pouco mais rock. O que é uma grande besteira, porque eles nunca deixaram de fazer rock, eles simplesmente estavam experimentando com outras coisas diferentes, outros ritmos e outras coisas diferentes também. E aí, em 2007, 10 anos depois do lançamento do OK Computer, eles lançaram o In Rainbows, depois aí de 4 anos sem lançar nada. E o In Rainbows, ele fez muito barulho, primeiro porque fazia muito tempo que o Radiohead não lançava nada. Eles começaram a fazer todo um trabalho ali de marketing de guerrilha para divulgar o disco, sempre focando no número 10, e foi lançado inclusive no dia 10 de outubro, né? E foi o primeiro álbum que eles lançaram depois que eles saíram da EMI, que era a gravadora deles, e eles fizeram aquele esquema de pague o quanto você quiser por este disco. Maravilhoso. Né? Pelo disco virtual, digamos assim, né? Pelo download. E inclusive você poderia pagar nada se quisesse. E logo depois o disco saiu em versão física também. Dizem as más línguas, né, e os fãs mais retardados do que eu, que o In Rainbows é uma continuação, não uma continuação, mas ele foi planejado para ser ouvido junto com o OK Computer. Que se você ouvir a primeira música do OK Computer, a primeira música do In Rainbows, a segunda do OK Computer, a segunda do In Rainbows e assim vai, eles fazem um sentido juntos enquanto obra única. E você já fez isso? Já, e não vi nada disso. Uhum. Acho que eu não usei as drogas corretas, talvez. Não sei. Eu não... Sim. Tem muita teoria de fã sobre o Radiohead que, não, pra mim, não faz sentido algum. Assim, e essa é uma delas. Mas acho que é válida a experiência pra quem for fã, quiser tentar e depois quiser me contar se viu alguma semelhança, tô super aberto aí a negociações. Mas, assim, agora eu te diria realmente que isso não faz sentido nenhum. Enfim, a gente vai ouvir agora 4 músicas, então, que são aí desses 4 discos que eu citei. A gente vai começar com Idiotech, só que a gente não vai ouvir a versão original do Kid A, a gente vai ouvir a versão do I Might Be Wrong. Tinha que ser, né? Tinha que ser. que pra mim é bem melhor que o original, como basicamente tudo do Radiohead, eu sempre gosto mais do ao vivo. Na verdade, eu nem disse por isso, eu disse tinha que ser a que não é normal, né? Exato. E o I Might Be Wrong foi, eu acho que o único, foi o único disco ao vivo que eles lançaram. Depois a gente vai ouvir Knives Out. Que é a única música do Amnesiac. Que é a única música de verdade do Amnesiac, né? É a menos experimental, é a música mais... que eu digo, tipo, ah, olha, dá pra cantar, dá tem pra letrinha, dá né? Dá pra cantar, dá pra acompanhar assoviando, essas coisas, né? Tem um ritmo único, não é tudo quebrado. Dá pra tocar numa festinha. Exato. É a única música, de fato, do Amnesiac. Depois a gente vai ouvir Go To Sleep, que é do Hail To The Thief. E 15 Step, que é do In Rainbows. Vamos lá. Data Music. We'll be right back. fall again. You reel me out in the curb of string. Data Music. Ouvimos então a Idiotech, a versão ao vivo do I Might Be Wrong, que tem a mocinha falando, adoro! Devia ter falado isso antes pra vocês prestarem atenção, né? Agora já foi. Mas, tipo, logo depois, logo no comecinho da música, tipo, na primeira nota de teclado, alguém grita, adoro! E nem era eu no show, hein? Ouçam depois e percebam aí esse momento. Em que a pessoa grita, adoro. Depois a gente ouviu Knives Out, né? Como diz o Rob, a única música de fato da Amnesia. Go to Sleep, que é do Hail to the Thief. e 15 Step do In Rainbows, que o Roba tem uma teoria bastante interessante sobre o In Rainbows. Eu acho que... Não é nem uma teoria, é um fato. É, eu acho que é um fato não lembrado e desrespeitado. E não reconhecido pelo público da música. Eu acho que a música tem duas mortes. A música barra gravadora barra dinheiro. Uma com o lançamento do Napster, né, que popularizou o MP3. E outra com o lançamento do In Rainbows. Que eu acho que a partir daí, num futuro bem próximo disso, a gente começou a ouvir música sem pagar. E é isso. Sim. Você paga Spotify porque você não quer ouvir propaganda, mas você ouve sem pagar se você quiser. Exato. E eu acho que é meio que isso que eles pensaram. Exato. Vamos falir as porras das gravadoras. Eu acho que faz bastante sentido. E o Radiohead, na verdade, sempre foi muito pioneiro nessas coisas, principalmente relacionadas à tecnologia e afins. E também com estratégias bem interessantes. A gente falou sobre a estratégia de lançamento do In Rainbows, né? Baseada no número 10 e tal. E depois, agora no Moonshaped Pool, eles fizeram aquele lance de deletar tudo que eles tinham em todas as redes sociais e começar do zero. Né? Ah, um outro detalhe também que no lançamento do In Rainbows, pague se você quiser, mas deu dinheiro pra caralho, né? Na época que eu lembro. Sim. Tipo, muita gente pagou, até mais do que valia. Sim. Isso foi bem legal também. Ai, sabe que eu acho que eu não paguei? Ah, óbvio, porque a gente tá no Brasil e a gente é pobre. Pra pagar uma coisa em dólar, um dólar é mil reais. Exato. Talvez não em 2007, mas sim. Sim, era 980. Faz sentido. E 15 Step, eu acho que é um marco aí dessa coisa de que realmente o Radiohead nunca vai lançar, nunca vai abrir mão do eletrônico, né? Por mais sim. que eles... Como as pessoas dizem que eles voltaram a fazer rock no Hail to the Thief, por exemplo. Mas eles nunca deixaram, desde do OK Computer pra frente, acho que desde o KJ mais especificamente pra frente, a eletrônica sempre foi aí parte fundamental da música do Radiohead. Porque não dá também, né? Nem o rock vive só do rock hoje. Exato. Né? Né? Sim. E assim, eu acho que eles sabem usar eletrônica de uma forma extremamente criativa e não como a coisa dominante da música. Sim. Né? Verdadíssimo. Por exemplo, 15 Step tem uma bateria eletrônica. Beleza. Só que logo na segunda estrofe, o Phil Siway já entra tocando bateria de verdade junto. E é muito, né, do caralho. E é muito foda. E basicamente todas as músicas do Radiohead que tem bateria eletrônica ao vivo, pelo menos elas têm a bateria normal também. E na verdade agora o Radiohead tem dois bateristas, né? Um baterista e um percussionista, na verdade. Em 2011 eles lançaram o King of Limbs, que talvez seja o disco menos querido aí pelos fãs do Radiohead, porque de fato é um disco muito difícil, mas é talvez o meu terceiro ou quarto disco preferido deles, talvez. E o interessante do King of Limbs é que todas as músicas você nota que bateria, percussão e bateria eletrônica, quando existe, são todas sincopadas de uma forma bem matemática, assim. Então é sempre aquele ritmo super quadradinho e aí os outros membros da banda fazem o que quiserem em cima daquilo. E grande parte disso se deve à adição do percussionista Clive Dimmer, que era do Portishead, que passou a tocar nos shows da banda, né? Ele acho que não chegou a gravar nada, nem no King of Limbs, nem no Moonshaped Pool, mas ele tá em todos os shows desde então. E essa tendência já se mostrava, na verdade, no trabalho solo do Thom Yorke e no da sua banda paralela, o Atoms for Peace. E para lançar tanto o In Rainbows, na época de lançamentos, né, do In Rainbows e do King of Limbs, o Radiohead gravou apresentações para o programa From the Basement, que é do Nigel Godrich, que é o produtor deles desde 94. E, se não me engano, é exibido pela VH1, mas tem também inteirinho no YouTube, tanto o do In Rainbows quanto o do King of Limbs. No do In Rainbows, eles ainda tocaram músicas do KJ, do Hail to the Thief, mas o do King of Limbs, eles tocaram o King of Limbs inteirinho. E, mais uma vez, eu sempre vou repetir isso, é muito mais legal esses dois discos ao vivo do que o CD, né? A gente vai ouvir então quatro músicas que foram tiradas desse programa Live from the Basement, tanto do In Rainbows quanto do King of Limbs. E a gente vai começar com Nude, que eu quero dedicar pro... A gente não fala mais Nudes, né? A gente fala Nude. É Nudes, manda agora, Nudes. Agora é Nude, manda Nudes. Eu quero dedicar pro Telo Caeto, maravilhoso, meu marido, que eu amo, porque talvez seja a música preferida dele do Radiohead. Acho que é, na verdade. E porque você gosta dele nude. E porque eu gosto dele nude, exatamente. Arrasou, Bi. E eu esqueci de falar lá no começo, Karma Police, na verdade, também é uma música que tem uma memória afetiva muito importante pra mim, porque uma das primeiras conversas que eu tive com o Telo na internet foi sobre Karma Police. Olha! E a gente até falou na época que seria a música do nosso casamento. Super faz sentido, né? A letra, né? Com casamento e tudo mais. Tudo a ver. Mas enfim, é uma música também que me traz... Mas foda-se também, que o casamento é seu. É. Se quem quiser... mandar naquela porra se é você. Se você quiser colocar Manowar, eu coloco. Exatamente. Eu vou casar com o Metal Rings, inclusive. Então, é isso. É, Karma Police tem uma coisa sentimental pra mim por causa disso. Nude é a música preferida dele do Radiohead. Quando eu conheci ele e a gente conversou sobre Karma Police, eu falei, nossa, que legal. Conheci um cara super legal que é fã de Radiohead. Que nada, conhece duas, três músicas. Mas mesmo assim, beijo, Telo, te amo muito. E essa é pra você, meu amor. Data Music. Thank you. Então, quatro músicas de apresentações do Radiohead no Live from the Basement. A primeira foi Nude, que é do In Rainbows. Depois foi Bloom, que é do King of Limbs. Depois Staircase, que foi da mesma época do King of Limbs, mas acho que ela não foi lançada em nenhum outro lugar, pelo menos eu nunca ouvi, fora do From the Basement. Posso estar enganado, porém. E a última agora foi Mixomatosis, que é do Hail to the Thief. E... Rouba, vou te contar uma coisa. Além do que eu falei lá no começo, que Radiohead lançava muitas músicas que não estavam dentro de álbuns, álbum nenhum, uma outra coisa que eles fazem muito frequentemente também é tocar, eles compõem muitas músicas, eles meio que estocam essas músicas e depois vão lançando. E, eventualmente, eles acabam tocando essas músicas em shows, em versões completamente diferentes do que elas acabam sendo lançadas depois no CD, na fitinha, né? Então, essa primeira que a gente vai ouvir agora, por exemplo, Videotape, que é uma música do In Rainbows, ela foi apresentada ao vivo pela primeira vez no Festival de Bonnaroo, em 2006, um ano antes do In Rainbows sair, e ela é bem diferente. Bem não, ela é razoavelmente diferente do que tá no disco, e de acordo com os fãs mais chatos que eu, é a versão definitiva de Videotape. Também não concordo. Não concordo com os fãs. Porque fã de Radiohead é tipo fã de Los Hermanos. E, de, Legião, e de Legião Urbana. Você tá brincando. São todos assim. É. Tirando eu. A louca. Que a gente é perfeito. Mas sério. Nossa. Eles são tão chatos quanto um fã de Legião Urbana. Não, Legião nem tá tomando. Agora Los Hermanos é foda, né? É bem difícil lidar. É. Tanto que, nossa, quando teve aquele festival aqui puta em São que Paulo... que pariu! Que foi Radiohead, Kraftwerk e Los Hermanos, as pessoas devem ter gozado, né? Porque... Gente... Enfim... Que erro, né? Pois é, eu não entendi até hoje o que o Kraftwerk tava fazendo ali no meio, mas tá tudo bem. Tava... O Kraftwerk, na verdade, foi convidado pelo Radiohead a abrir aquela turnê toda. É verdade. O que tava fazendo Los Hermanos ali, né? É verdade, eu tinha esquecido disso. É. Mas você lembra como eu tava ansioso e eu não consegui aproveitar um segundo do show do Kraftwerk? Sim, e eu lá me gozando inteira, né? Pois é, e eu morrendo de ansiedade. Vamos ver então aí esse rolê das músicas diferentes aí, do versões originais de, muito diferentes do que acabou sendo gravado no álbum depois. Na verdade são três que a gente vai ver nesse contexto, mas depois eu explico. Vamos começar, vamos começar com o videotape então. Data Music. Thank you. Data Music. Saints. A gente ouviu então aí Videotape, na sua versão original pré-gravação, no Festival de Bonnaroo de 2006. Depois a gente ouviu Down is the New Up, que é uma música que está no CD2 do In Rainbows, que muita gente não sabe nem que existe esse CD2. E essa versão ao vivo pré também lançamento, eu não faço ideia de onde ela veio e peço desculpas pela qualidade, mas é muito difícil achar ela numa qualidade muito boa. E depois a gente ouviu True Love Waits, que já tinha aparecido no I Might Be Wrong, mas era até então uma música inédita que nunca tinha sido lançada em estúdio, e apareceu no Moon Shaped Pool. E eu achei bem curioso isso. Foi esse o nosso tributo, então, a essa banda maravilhosa que é Radiohead. A gente espera que vocês tenham gostado muito. Rouba, você gostou? Gostei bastante. Ah, que bom. Não, verdade, eu gostei muito mesmo. Tá, se você tá falando, eu vou acreditar. Mas é verdade. E a gente espera, então, que vocês tenham gostado, tanto quanto o Rouba aparentemente gostou. Eu gostei. Gostei de ver sua satisfação em fazê-lo também. Foi incrível. Obrigado, Bi. Tá precisando de uma coisa assim na vida. Mas conta para as pessoas se elas gostaram ou se elas odiarem, ou se elas querem me matar ou me elogiar, elas fazem como? Manda uma mensagem pra gente no Facebook ou inbox, qualquer coisa. Data Music no Face, ou então um e-mail para falecomdatamusic@gmail.com. Arrasou. A gente vai embora de uma forma assim bem curiosa. A gente vai tocar uma música, um remix, na verdade, da música Reckoner, que tá no In Rainbows também, e é talvez a minha segunda música preferida do Radiohead, porque a primeira é Paranoid Android. E esse é um remix de uma dupla brasileira chamada The Twelves. Se eu não me engano, eu acho que eles fizeram esse remix justamente para um concurso, eu acho que teve na época que o Radiohead lançou, para remix de Reckoner. E aí foi assim que eu acho que surgiu, não tenho muita certeza, mas acho que talvez eles tenham até ganhado esse concurso, ou eu tô inventando aqui. Eu amo e odeio esse remix, porque Reckoner é uma música muito perfeita, então não precisava mexer, mas o remix é tão bom. Vamos ver, né? É tão bom. Eu não conheço. Que aí eu meio que deixei passar, assim. Falei, ah, tá bom, vamos lá, né? Obrigado, gente. A gente volta semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. E a gente volta mesmo, tá? Um grande beijo para todos. Beijos. Data Music.